DJ Júnior Farias, tocando ao vivo pra galera se ligar. Só quero pra relembrar aqui no H2, Sabadão Pai d'Égua, a saudade é marcante. Já tá rolando, meu irmão. E agora? Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. Aí, Júnior Faria. E com oi? Carinho aos poucos que grita, eu não resisto. Para dançar, para dançar. Você invade meu mundo. Pra cima, garoto. Não me dá tempo para pensar. Encanta-me em... E aí, diz... Olha a portaria liberada e a cerveja 3x10 aí pelo bar. É assim, ó. Pra fazer o caquero legal. Tá valendo, tá valendo. Quando florescer, mas logo amanhecer. Só pra relembrar. Yeah. Oi! Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. Vamos nessa, só no caqueado, meu irmão. Meu amigo legal. Tudo que toca, só me resta dizer. Diz aí. Porque tudo na vida me leva a você. DJ Júnior Faria. Já estamos na área, meu irmão, vai. Meu bem, eu te amo. Oh, meu bem. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Só pra relembrar assim, ó. DJ Júnior Farias, diretamente de Coraci. Me leva você. Como é que é? Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. Saudade. Fica legal. E é certo. É aqui no H2. Mais uma então, vai. Só as principais pra galera dançar, meu irmão. Assim, ó. Assim, ó. Há momentos do tempo em que paro e penso. Pra cima, garoto. Que não há mais tempo a perder com você. Olha o caqueado gostoso, como é que é? Aproveitar os momentos, então. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Vamos dançar, vamos dançar. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Como é que é? E deixar tudo acontecer. Vai, só no caqueado. Só no caqueado, sim, meu irmão. Vai. A marca das mídias do comércio é Bruninho. GDC. Quero ver, quero ver. Há momentos no tempo em que paro e... Vamos nessa, DJ Faria. Yeah. Que não há mais tempo a perder com você. Pra você é legal, meu irmão. Que o amor é apenas mais um sentimento. É assim, ó. Todos jogam a vida para resolver. Bora aproveitar, bora. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Vamos, coqueado, quero ver. Eu quero um abraço apertado. Um beijo também. Quero tanto um beijinho seu. Oi. E o calor do seu corpo. Uhul. Eu quero um amor com Deus. E a galera vai só no coqueado. Quero muitos carinhos seus. Toda sua doçura. Hoje eu quero você. Quero você. Para sempre comigo, amor. É light. Você é a mais linda flor. É o light. Você é seu vício. Sistema de som Júnior Light. Aqui, ó. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E o mundo de lei. Vamos dançar, vamos dançar. Pois eu sou seu fã. E vem pra mim, vem. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Parceiro Cal, dançarino oficial aqui do Cordeiro. Aqui no H2, alô Cal. Só você, já não existe, tudo que eu preciso. Ela manda bem. Sobreviver contigo, minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Aqui, os hits e as músicas mais tocadas de todos os tempos. É a saudade das marcantes e muito mais aqui na Casa H2. Te vai detonando, sabadão legal. Vamos nessa, galera! Vamos nessa! CD Júnior Farias, apoio Nildo Cambista, açougue do Dadá. Bora nação no caqueado! Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda. Arrepiando o DJ Júnior Faria. Bora pra cima, garoto, mete o dedo. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. É assim, meu irmão. E um mundo de emoção. Pois eu sou o seu fã. Agora tu vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo. Quero ver, quero ver. E agora, meu irmão, só no passinho. A noite se foi, o sol começa a abrir. E aí? E eu sozinho aqui, sempre aí. Tá valendo, tá valendo. E não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você, minha vida é. E aí, Júnior Farias, manda. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua. Só pra relembrar, senhor. Tentei te esquecer, tudo me lembra. Diz aí. E não vem nem pra mim, não me deixe triste assim. Vem nem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Olha, a promoção continua, cerveja 3x10, aí pelo bar, portaria totalmente liberada pra galera curtir. Hoje aqui no H2, o nosso sabadão, meu irmão. E a noite? A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Vai. Sempre a esperar. Como é que é? E não vem, vem pra mim, não me deixe. Triste assim, vem, vem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. E agora, e agora, e agora? Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Bora dançar, bora! Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Bora, meu light! Preciso me encontrar. Parceiro Leozinho e toda a galera. Já curtindo com o Farias aqui. Alô, Leozinho. Um abraço. Mais uma menina. E agora? Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Pra cima, garoto. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Meu parceiro também, apertadinho dos teclados. O cara que comanda a música ao vivo. Tá com o Júnior Farias. Aqui no H2. Bora! Está no Gagliaro. Bora que é saudade! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. E assim, ó! Algo espetacular pra mudar minha cabeça. E aí, como é que é? Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma. E a gente vai relembrando. Ai, como eu queria ter. Mais uma assim, vai! Faz tempo que eu não vejo mais você. Eita, música, pai d'égua, meu irmão! Só queria saber se estás feliz. Uhul! Eu nunca aqui vi. Arrebenta, Júnior Faria! Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou. Pai deve te detona. O tempo passou, mas não te esqueci. E aí? Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. É saudade pra relembrar, meu irmão. Amigos aí do Boteco 2 de Maio. Alô Silvano. Alô Jonathan. Alô Boninho. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. E a galera vai só no caqueado, meu irmão. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. A gente brigou. E eu te perdi. O tempo passou. Vamos nessa. Mas não te esqueci. E aí, fala aí. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no jeito. Tomou mais uma então. Preparei com carinho tudo pra. Aí DJ Júnior Farias, vamos nessa. Tem música suave. As nossas É aquelas pra relembrar, meu irmão. Aqui no H2. Primeira noite. Quero esquecer da vida. Bora dançar. Um mundo de sonhos pra me esperar. Tudo está. Tá gravando? Só falta voz. Tá gravando sim, meu irmão, agora! O coração está acelerado. Olha o teu corpo inteiro, como é que tá? O meu corpo inteiro está tremendo. De vontade. De vontade. De desejo. De desejo. Bora, meu irmão! Desejo louco de te amar. E agora, e agora? Só está. Quando você chegar, uhul! Só está faltando. Aí, Júnior Faria. Chegar. Olha a portaria liberada e a cerveja 3x10 em promoção. Aí do Bar do H2, como é que é? Assim. Assim, ó. Tá valendo. O coração está acelerado. coração. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O meu corpo inteiro está tremendo. Como é que é, meu irmão? Que vontade de desejo. É assim? Desejo louco de te amar. E agora? Só está faltando você chegar. Depósito de Bebidas JK, uma organização Gessinho e Cat. Toma mais uma assim, vai. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Só aquelas pra relembrar assim, ó. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso, ou simplesmente um caso. Pelo Sandro. Existe amor. Aí do Bala Soledade. Entre você e eu. Bala Sandro. Uma troca de olhar. E tudo aconteceu. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Vamos dançar com ela, vamos dançar. Nossa história de amor, o destino escreveu. Parceiro apertadinho, Mr. Claro. Toda a galera curtindo com a gente, ó. Bora, Maninho. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Uma troca de oi. Tá gravando? Olha que tá. E tudo aconteceu. Nosso amor é diferente. A galera vai só no bloqueado aqui no H2. Nos amamos pra valer. Sabia o que ia acontecer. Bora, coxinha, bora. Seria assim: você nascer pra mim, oi? Eu pra você. Galera do Comércio. É a nossa onda da saudade marcante. Aqui no H2, sábado legal. Assim, mesmo aqui. Nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Como é que é? Não é coisa do acaso, simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Está no amanhecer. Uma troca de olhar. Opa! E tudo aconteceu. Olha meu light. Nosso amor é diferente. Vamos nessa, DJ Faria. Vamos sim. Nos amamos pra valer. Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Quero ver, só no caqueado, só no caqueado. Não sei porque nosso amor ficou assim. A gente vive brigando. Arrepia de Deus, Júnior Faria. Deixa comigo. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Eita, é muita onda, meu irmão. E diz que eu sou um estoque. Que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Olha o carro, olha o carro. Que eu gosto tanto, tanto é de você. Manda ver, bandido, vai. Não escute o que outros falam. Olha, a portaria totalmente liberada. E a cerveja 3x10. Aqui no H2, vai. Foi sem querer. Oh. Uhul! Enviando o DJ Júnior Faria. Bora pra cima, garoto, mete o dedo. Deixa comigo. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita. Olha o caqueiro gostoso, hein? E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. E assim, Maninho, diz pra mim o que é que eu pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Bora aqui, bora, bora. Não escute o que outros falam, é meu mundo. Pode crer. Completos. Foi sem querer, vai. Foi sem querer. Confesso se errei. Foi sem querer. Não quer que era, vai. Não, caqueado, caqueado, caqueado. E agora? Eu conheci um garotinho. É um gatinho lá da escola. E aí, Júnior Farias? Manda ver, garotinho. E parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Nada. Não pude em nada pensar. Quero ver, quero ver. Eu queria ser a sua namorada. Para ele. E aí, pai, não tá gravando? Com certeza, tá gravando, tá gravando. Arrebenta a boca de neve. Vai, vai, vai. Olha só como é que é. O Leozinho, toda a galera, tá curtindo com Farias. Aí, Leozinho! Um abraço. Aí, tá molando. O apertadinho dos teclados. Tá curtindo Farias também, aqui no H2. Bora, meu irmão! Bora que é muita onda! O meu coração agora está comigo. Bora puxar mais um assim, ó. Tá valendo, caquinhando. E agora assim, ó. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo. Arriscando até perder o meu emprego. Uhul. Mas você também podia marcar outra hora pra poder. Chama o caqueiro, meu irmão. Mas você também podia marcar outra hora no canto pra data pra poder se derrar. Você pode até nem achar decente. Me Júnior me sabe cor. Estamos aqui. Se eu tivesse pelo menos motivação. Tá gravando, tá? Tá gravando? Tá sim. Você também podia marcar outra hora pra. Olha o caqueiro! Mas você também podia marcar outra hora do canto pra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me. Olha só como é que é! Velório. Como é que é? A galera vai só no caqueado. É muito louco. Oi, oi. Tá valendo. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao horário, eu também não fui me divertir. Para fugir. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você parceiro Cal, legal. Um abraço pra você, viu? Outra hora no campo pra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Como é que é? Outra hora do canto, outra data pra poder. Olha que o clima tá esquentando aqui, ó. Mas você também podia marcar outra hora. Aqui, DJ Júnior Faria, tocando pai. Manda mais uma! E agora? Bora, só no reggae. Quero ver. Bruninho. Bora, minha galera GDC! Música Pai Dega, galera da Valor Chileton. Vai. Olha o som do reggae. DJ Júnior Faria. Muita onda aqui no Guador. De maio, meu amigo Silvano. Alô, Paninho. Alô, Jonathan. Tudo bem, galera? Falando em coração também, parceiro Sano, ele vai na Soledade. Bora, Paninho. Uhul. Só no reggae, vai. É assim, ó. Vai. Essa música tá arrebentando, com certeza. Júnior Farias, toca pra galera. Era o Carlos Dançarino, maluco, aqui no Cordeiro. Tá com o Júnior Faria. Aí, Carlos! Música legal. A galera dá valor. Do reggae. Toma mais um então, vai. Mais uma legal. Quero ver. É assim, meu irmão. Fazer o que era gostoso, quero ver. Tu gosta da sacanagem, né? Eu não, a galera que gosta. Olha o carro. O perigoso. gostoso das pequenas. Olha o reggae, olha o reggae. E a galera vai só na unha da aranha aqui no Gadus. Sabadão legal. Quero ver só no galera, vai. Parceiro Leozinho e toda a galera aí curtindo. Leozinho tá sempre com o Júnior Farias. E aí, Leozinho? Toda a galera aí. Valeu, meu irmão. Um abraço, garoto. Meu irmão, pelo amor de Deus. É só no reggae. Só no reggae, só no reggae. E por acaso esse motel é o peito que me trouxe na lua de mel. É o peito que você me trouxe. Como é que é? No céu, e agora me tirou. E não preciso se vestir. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Intercepção 1-0 pra minha intuição. Toma mais uma então, vai. R$50. Olha quem chegou, nosso amigo Ronaldinho. Aí do Parque União. Aí, Ronaldinho. Só não vale empurrar o comando. Bora, Ronaldinho. Olha que a galera tá na pressão aqui. No reggae, vai. Você sentou na cara dela, o pato é você. Mas eu não tinha visto, olha sua mente de prazer. E caso que essa cara fala que ele sabe. E aí? Opa, que uns 50 reais. Você sentou na cara dela, o pato é você. Mas eu não tinha visto, olha sua mente de prazer. E caso que essa cara fala que ele sabe. Toma aqui os 50. Que faz ele me dar. Vou passar um final de semana inteiro com esses 50, meu irmão. Bora? Meu irmão, pelo amor de Deus. Bora, vai. Cadê o Sérgio? Ei, gordo! Tô contigo! Pra parar, parou! A gente falava de amor, que pena que a nossa voz já se calou. Olha o som da rocha! E a cama que dormiu. Quero ver a galera nossa assim, ó! A gente falava de amor, que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Quero ver, quero ver! Oh, dois estranhos perdidos tão perto e distantes do amor. Que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem calor. Fala, Ronaldinho! Dois estranhos perdidos. Como amigo Ronaldinho, presidente do Parque União. Tá com o Dino Farias. Um abraço, meu irmão. Metade, chegamos em lugar nenhum. Hoje somos. A mulher vai chamar o homem pra dançar. O homem vai chamar a mulher pra dançar agora, meu irmão. Eita porra! Hoje somos só metade. Chegamos em lugar nenhum. Hoje somos só metade. Galera GDC. Angélica Chá. Olha que eu sou da rocha, meu irmão. Rainha da Sofrência. Nick Produções. Uma parceria de sucesso. A gente falava de amor, que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. estranhos perdidos. Pode botar as principais pegadas, conseguiu. Amor, que pena que a nossa voz já se calou. E a cama que dormimos não tem mais calor. Banda Mega Pop Show. Mais uma assim. Cada minuto e segundo longe de você. Falta o chão. Eu vou te mandar essa música aí, tá arrebentando as aparelhagens. O Júnior Farias toca pra galera assim, ó. Quantos minutos e segundos pra te encontrar? Senti o seu carinho. Olha a galera fazendo o que eu quero. Te amar. Parece que o segundo se transforma em luz. E daí penso que o dia nunca vai passar. Você está com o DJ Júnior Faria. Aqui. E aí, como é que é? Fico doido, fico louco nesse apartamento. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. A galera da Fã Limpeza aqui no H2. Irmão, pelo amor de Deus. Amor por ti. Feira apertadinho nos teclados. Toda a galera curtindo legal. Bora, Leozine, toda a galera também. Nenhum infinito. Como é que é? Pode atingir. Eu quero que entenda. Que nada é maior. Não esquecendo que a cerveja é 3x10. Aí não vai promoção pra galera curtir, ó. As estrelas, nenhum infinito pode atingir o que eu sinto por você. Manga Mega Pop Show. Bora curtir, bora dançar, bora. É muita onda aqui no H2, como é que é? Fico doido, fico louco nesse apartamento. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. E assim, meu irmão? Que entenda. Que nada é maior. DJ Júnior Faria. Por ti. Aqui no H2, como é que é? Nem as estrelas. O perigoso das pequenas. Eu não. Nem o infinito pode atingir. Eu quero que entenda. Toma mais uma, bem gostosa. Daquele jeito mais uma. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Olha, galera, nunca quer. Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente. A noção do Pai Dego aqui no Sabadão, casa de jogadores. Desde cedo, Sérgio aqui. Já arrepiou o pezão do dele. Agora é comigo, Júnior Faria. Como vou dizer? Aquele show tradicional. Tinha uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu. Bora, vai. Vou embora para sempre. Bora, vai. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Bora dançar, bora. Gravados na mente. Certos amores nos deixam. Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. A galera vai fazendo um caquero aqui no jogador. Canção da gente. Esse é o DJ Zephyr. DJ Sérgio. Esfola até o tuco, meu mano. É sucesso. Não, só na onde vai. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu, e estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você, vou correr contra o tempo, Só ele pode curar as feridas do amor. Vamos dançar, vamos! Tô vivendo. Vamos nessa, DJ Faria. Se deixarão. Como é que é? Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis. Olha a vida do Cal. Alô, Cal! O dançarino maluco. Os amores nos. Ei, Cal! Tá comigo aqui, ó. Tá curtindo legal. Palavras que ficam assim. Mate Rabelo. Bora puxar mais uma bem gostosa. Bora, Júnior Farias. Agora, maninho. Essa música é muito pai dele. A galera tá falando. Quero ver. Agora vai. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Vamos nessa, Júnior Faria. Sua coragem de me ligar. Bora, puxinho, vai. Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça. Olha só a portaria liberada pra galera. Quando ouvi cerveja 3x10 aí no bar, meu irmão. Respirei aliviado. Vai, vai, vai, vai, vai. Tanto amor guardado. Tanto tempo a gente se prendendo à toa. E aí, como é que é? Por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. Parceiro DJ Sérgio, o companheiro dançarino maluco. Parceiro Carlos, e aí, moleque? Hora que eu te vejo. Aí, Marta, aí, Marta. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Vamos dançar. Quando sempre fomos bons amantes. Chama ganhado. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. Amantes. Nati Rabelo. Tanto amor guardado, tanto tempo a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. O Águia da Saudade. Toda a galera curtindo com a gente aqui, ó. Alô, Águia! O cara que comanda o parque. Parque União, né, maninho? Parceiro Águia da Saudade. Me beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito. Como é que é? No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Quando você é com o Doutor de Maio. Antes, no fundo, sempre fomos bons amantes. Amigo Jonathan, o Vaninho. É o fim da toda a galera. Mais uma semana. Banda Kene. Quero ver. Me enganou todo esse tempo. Eu jurando que era eu. Dona do seu coração. Pra dançar com ela assim, ó. Me traía na minha cara. Mas quem ama nunca vê. Fui a última a saber. E agora? Te dei amor, eu fui fiel. E tu com outra e uma fel. Você me fez perder o chão. Foi traição. Olha o coração. Coração de osso. Todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa. Parceiro Silvano também do Boteco do Doutor de Maio. Coração de osso. Você é do Júnior Farias. Você, mané. Você nada. Saia da minha casa. Ai, coração. Coração de osso. Banda Kene. Pra você, legal assim. Te dei amor, eu fui fiel. E tu com outra. Em um hotel, você me fez perder Nosso domingão hoje vai começar às 7 da noite, meu irmão. Toca tudo legal pra galera. Quero ver. Coração de osso. E tá valendo agora. Quero ver. Olha esse marcante aí. Bora, minha galera GDC. Só nunca quero. Vai. Dali, Bruninho do Comércio. Nosso amigo Águia. Do Parque União, tá com a galera curtindo legal aqui, ó. Tô aqui. Fala o Leozinho também, toda a galera. Pinta dentro de mim. O parceiro apertadinho dos teclados. Toda a comitiva, tá curtindo, curtindo, Faria. Aqui no meu coração, na nossa canção, está bem junto a nós. Bora só no Caquero, vai. DJ. Nosso amigo Ronaldinho também, aí do Parque União. Tá curtindo legal. Quero te encontrar e cada vez mais te amar. Sinta o pulsar do meu coração. Se te encontrar, vou te amar. Ronaldinho tá afim de uma mina, meu irmão. Amor, quem se apelida? Junto a você. Meu irmão, pelo amor de Deus. Saberei viver. Desejo tanto te encontrar. Para com o Chege Marcante, vai! DJ, me amo você. Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. Como é que é? Se o tempo faz, eu quero te encontrar. E tá aí, Júnior Faria. Me ama. Estamos aqui, ó. Aqui, linda. Yeah. Os brothers. A explosão do sucesso. Depósito de bebidas JK. Uma organização Gessinho e Cat. Localizado na área do Riso, em Iguaraci. Tomou mais uma ainda. Agora. Sou tão feliz quando estou. Tá gravando? Sim. Hoje aqui no Godot, como é que é? Viverei pra sempre ao teu lado. Amor calado. E assim? Que hoje eu sinto. Estarei pra sempre te esperando. O parceiro Sérgio de Comecini fazendo a onda. Seu pontapé inicial. Ei, Sérgio! Tô contigo! Esse é o Tecno Show. Será? Emocionando você. Para com o jeito. Vou sair pra não lembrar que você não está aqui. Peço que alguém toque esta canção que me faz lembrar de você. Ai, que dor que eu sinto aqui. Quando eu é aquelas pra relembrar. Toma então. E agora, maninho, vai. Olha a promoção de cerveja. 3x10 aí no bar, meu irmão. Tá valendo aqui, ó. Tá valendo. Com um brilho no olhar. Olha como é que é. E diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. meu irmão. Faria. Aqui no H2. Arrepia DJ Júnior Faria. Banda Os Brother, mexendo com sua emoção. Chupa, chupa. Chupa. Para você, só no amanhecer. Sensação de ter você aqui pra me amar. Você vem com brilho no olhar. E vai virando, e vai virando, e vai virando, e vira agora sim, Maninho. Vai, vai, tá valendo. Aí, Júnior Faria. Bota uma hora assim, ó, toma na área. É a onda aqui no H2. Yes. Rapaz, o carro tá de dor do cabeção, é. Tá endoidando o cabeção, legal. Esse é o carro com isso. Que carro? Você me fascina. Diz como é que é. E enlouquece o coração. Vem colar o teu corpo no meu. E fazer de mim. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Dança com o Didigo. O amor está no ar. Vem, amor. Dança com o Didigo. A paixão está no ar. Uhul. Vem, amor. Dança com o Didigo. O amor está no ar. Vem, amor. Dança com o Didigo. A paixão está no ar. Como é que dá? Farias, apoio Nildo Cambista, Açougue do Dadá, Organização Joelso da Luz. Meu amor, eu já não aguento essa guerra com teu pai, estou vivendo infeliz. Me acusa de passante, não menti que era perfeito com você. Olha só, você veio 3x10, hein, no bar? E a portaria totalmente liberada. Pra galera, você aqui, ó. Eu tô vivo para ti. Pai não vai te escutar, esse amor vai fracassar. É o que pense, não que eu sinto por ti. Te amo, Pedro, por favor, não põe em risco nosso amor. Entenda a vida, os compromissos, eu vou. quero ver, quero ver. Meu amor, não imaginas quando eu estou por perto e alguém fala mal de ti. Porque não és meu destino, mas quem sabe com você eu posso até seguir assim. Mas o que eu sinto é legal, não importa, papai, que me entenda. Acontece essas coisas, eu também vivo para ti. Eu quero coração. Quero ver a galera do Caqueado. Do Caqueado, Caqueado agora. Valendo! Vamos nessa! Só se for assim. Tão lindo o teu jeito, meu. Não quero o meu amor te perder. Nossa, vamos! Se você me fascina, eu quero. Sempre está perto. Yeah. Você é que eu te amo e não vou te esquecer. É que eu te quero, quero meu amor com você. Diz como é que é? Fazer amor com quem? Vai! Fazer amor. Quando eu te vejo, eu sinto. Olha esse marcante! Sempre vou lembrar de você. É que eu te amo. Te amo e não vou te esquecer. É assim, maninho. É que eu te quero. É aqui no H2. Quero meu amor com você. Fazer. Aí, DJ Júnior Faria. Oi. Fazer amor. Cláudio Melo, de Icoraci para todo o Pará. Olha a virada, olha a virada. Mais uma legal. Olha o coração apaixonado, meu irmão. Tá valendo, tá valendo. É agora, maninho! Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor onde me te dá. Se liga! Onde estás? Estou a procurar. A gente vai relembrando assim, ó. Pensa alguém que dê. Se liga, galera! Pra amar. E aí? E agora? Vou te encontrar onde você está. Quem não vem me ver, volta pro meu ninho. Mundo é vazio. Sempre esperei pelo. Olha, cerveja 3x10 aí no bar. Promoção pra galera gostei aqui no H2. Deixou minhas dúvidas, porque espero que um dia você possa me matar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Quero ver no gargalo, quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver, senhor, quero ver. 1, 2, 3. Se você quer, então vem. Porque atrás não vou. Relembrando loucamente como pensei. Só na manhã da aranha. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, não vou. Juro, não te quero mais. Porque me machucou. Magoou. Você só usou e abusou. E fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente como pensei. Uma mulher.

Só pra quem sabe, meu irmão. Quero ver. Why do I start swaying to and fro? I have never heard that song before. But if I don't hear it then, come again, it's still familiar to me. Sends a thrill right through me, cause those chords remind me. Você está com o DJ Junior Faria. To those magic keys. Estamos aqui, ó. My heart arranges a melody that's never the same. A melody. Só no caqueiro, vai! Please come back to me. Please return to me. Don't go away again. Or make them play again. The music I wanna hear as once again. Oi? You whisper in my ear. Oh, my darling, ah. What's that play? Segura, maninho. Olha a cerveja 3x10 aí no bar. Pra galera endoidar o cabeção, meu irmão. Olha o carro. Olha, meu irmão. A porta dele liberada pra galera curtir. Cerveja 3x10 em promoção aí no bar. Olha só como é que é. Quero ver no caqueiro, vai. Eu quero ver, eu quero ver. Você conta pra todo mundo tudo que vai fazer. Engano seu, ninguém precisa saber. Melhor é ficar calada, deixando acontecer. Rapaz, muita honra, meu. A gente vai relembrando aqui no H2, Virgínio Farias, parceiro Sérgio, bora, maninho! Nesse mundo tem gente boa, mas também tem muita gente má. Aquelas pra relembrar. Procura da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio, aceite este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Vaidade não é defeito, é assim, é coisa natural. Mas pela raiz é que sempre se corta o mal. Olha a corrida, viu? Não fale de coisas boas. Bora, calma, vai, calma. Eu digo por mim que errei muito até aprender. Bora pra relembrar assim. Nesse mundo tem gente boa, mas também tem muita gente. Júnior. Só procura Júnior Line da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio. Aceite este conselho. Tá valendo! A marca das mídias do comércio é Bruninho. Mais uma assim, ó. Galera GDC. Olha, olha, olha. Olha. Meus olhos tristes. Eita, que é pra fazer o caqueiro, meu irmão. Não me deixa aqui, meu bem. É assim, seja, vai. Sinto falta de você, sem você não sou ninguém. Para o cheiro legal, vai. Pense. Não me abandone. Não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. É assim, parceiro. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. O que que você é? Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Bora relembrar, bora. Por Deus, outra vez te peço. Lá larga tudo aí. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Parceiro Leozinho e toda a galera, coxinho legal. Sim. Marcosinho Faria, alô, Leozinho! Você, maninho. Você, o toda a galera. O apertadinho dos teclados também. Bora, parceiro! Como é que é? Tchan, tchan, tchan, tchan. Sem você eu não existo. E o que é que você é? Sou um pobre sonhador. Sem carinho e sem amor. É pra relembrar mesmo. Quero ver, quero ver. Tá valendo, tá valendo. Agora eu, após tanto tempo, não esqueci nosso caso de amor. Te escrevo essa carta. Olha o carro falando com a Guiara. Pra confessar, não deixei de te amar. Olha a onda, olha a onda. Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Venha, por favor, pois continuo a te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. Só pra relembrar. Assim, ó. Assim, minha irmã. Eu, após tanto tempo, só vai dar problema. Me esqueci. Nosso caso de amor. Olha lá. Te escrevo essa carta pra confessar, não deixei de te amar. E o que é que você tem? Só tenho um desejo, que é reviver nosso passado, ter no futuro assegurado o sabor do teu beijo. Olha o Chibelo, tá passando por aqui. Venha, por favor, pois continue. É isso aí, meu irmão. Te amar. Esse amor não vai se acabar se voltares pra mim. Toma mais um assim. Tchan, tchan, tchan, tchan. E agora, e agora? Uma chuva caiu, duas, três ou muitas mais. Olha o caqueiro! A mim não importa nada, nem que volta. Olha a contagem, a contagem. Um, dois, três, vai! Uma chuva caiu, duas, três ou muitas mais. É assim, Gal! A mim não importa nada, nem que volta a chover. Como é que é? Não me importa a chuva, trovão. Que haja terremotos, cataclismo, ou sismo, ou talvez um furacão. E aí? Isso a mim não interessa. O importante de hoje é ver o que na calada dessa noite é que eu tenho você. Como é que é? E depois do nosso amor aconteça tudo, né? Aconteça o que aconteça. É aquelas pra relembrar então! Bora abrir o coração agora! Bora abrir, bora! Tá valendo! Abra o seu coração e deixe o amor entrar. É assim! Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Olha só, Sérgio! Se disser que não, vai desperdiçar. Olha o calção no caqueado. Essa linda emoção, e é a emoção de amar. Não me deixe deixe escapar. Eu sou uma chata. Só a mãe da Aranha, vai. Sempre estive perto, mas você nunca me... Júnior Line. Eu tenho pra dar. Oi. Muito amor e paixão. Bora, calma, vai, que eu nunca quero, vai. Dentro do seu coração. Depósito de Bebidas JK, uma organização Gersinho e Cat. É aquelas pra relembrar. Assim, assim, assim, ó. Abra o seu coração. Vamos deixar. E deixe o amor entrar. Eu tenho DJ Júnior Farias. E é todo para ali. É assim, meu irmão. Se disser não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. E não, e não. Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Mais uma, toma. Assim, assim. Você certa vez me falou, mulher, me amando. É igual da música porreira. E eu podia amar, mas temer o meu coração. Toma, toma, toma, toma. Olhando em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. Você foi embora, mas por... A galera dá valor, meu irmão. Jurei. Você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta. Uhul. Meu coração. Cigana, você. Vamos dar favor. Pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta. Meu coração. Eu tentasse amar outro alguém pra esquecer. Pra relembrar assim, meu irmão. Cada mulher. Olha o caos. Beijava. Bora, beijava, beijava você. Agora a vida pra mim com você tem valor. Pra relembrar, caos. A solidão vai ter fim. Eu não vou mais sofrer de amor. Obrigado, meu Deus poderoso. O nosso dever será sempre te agradecer e te louvar.